O fim tá perto, eu sei. Esfriou de vez o amor, até na própria lei. Tem quem não perdoou. Diga e me fala, o sistema penitente cospe na sua cara. Escravo amansado pelo jugo do doutor. Uma escrita vale menos e custa minha dor. Porta larga se abre, se fecha, moleque. Nos becos se queixam, se deixam levar. Fácil como abrir um tubo de cola tenaz. O crime fecha o caixão e por aqui jaz. Faz um corre, ninguém segura. Um menino de 12, paga de 12. Faz sua pose, venenoso, tipo mostrando. Desequilíbrio natural chegou. Fariseu hipócrita, de boa retórica, que distorce a ótica. A verdade que pros humildes fecha a porta do céu. Suga seu mel, tira sua lã e se pã, se vai sobrar. Vermes que não morrem jamais. Aliás, é o ócio, é a praga, é o caos, é o vício. É só negócio, é o precipício. É um indício do começo e do fim. O indício do começo e do fim. Hey, hey, hey. Perto eu sei, eu sei. O amor, o amor. Até na própria lei. Não lei. A favela não quer mais chorar nos seus. A favela não quer mais chorar nos seus. Manda aqui, manda liga mais. Não tem pra onde fugir. Apocalipse é agora. O ódio agoniza, inferniza. O mano implora. Cidadão, sim senhor, por favor, pelo amor. Na boca do dragão vacilão. Pensa que é bicho bom. Cão se forcou com o sol, cheirando pinho sol. Clamou um dia de hall. Visita a gente má, tava neurótico. Psicótico, preso com narcótico. Mais uma mãe que chora. Ah, mais uma mãe que chora. A favela não quer mais chorar nos seus. A favela não quer mais chorar nos seus. O povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Por que tu rejeitaste o conhecimento? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4, 6. Eu vejo luxo, vejo ostentação, vejo a pá de bico gritando que é ladrão. Aquecendo as naves, mandando pro ar fumaça da maconha que os faz relaxar. É assim, o valor se inverteu. O crime é que é o certo e o errado sou eu. Jesus pregou amor, falou da redenção. Morreu pela minha vida, o fim da escravidão. Se arrependa, pense no que vai falar, pois tá chegando a hora e é Jesus quem vai julgar. A rua chora o que o rap narrou. Chegou a hora de entoar meu clamor. Se Deus é por nós, quem será e pá? A nossa alma grita, a favela não quer mais chorar. Se Deus é por nós, quem será e pá? A nossa alma grita, a favela não quer mais chorar. A favela não quer mais chorar os seus.